Boa noite a todos os companheiros de farda, são 7h35 do dia 15. Solenidade do Luiz Felipe, estagiário Luiz Felipe. Presentes na sala os sargentos Thiago Marinho Rui Silva. Também temos aqui o cabo João Pedro. Luiz Felipe, vamos comentar primeiro sobre ele. Depois ele vai ler o juramento da 17 BPM e agradecer, né? Vamos lá. Segundo sargento Thiago Marinho, sei que ficou responsável por ele em um dos treinamentos aí. Se apresenta aos demais companheiros de farda e comente sobre o mesmo. Segundo sargento Thiago Marinho, se apresentando aos demais. Sobre o estagiário Luiz Felipe, não tive muito dia junto com ele, não, porque eu faltei, certo? Mas algum espetáculo eu tive. O que eu pude perceber que é um cara que é obediente, isso é bom. É um cara que aprende rápido e só tem um pouco de insegurança. É bom melhor, ter mais atitude aí pra não, na frente aí não se prejudicar. Só isso mesmo que eu tenho a dizer. Positivo. Palavras do Thiago Marinho. Agora o terceiro sargento Rui Silva. Opa, ritmo. Vai todo mundo. Nossa, cara, é o Neo, Neo Wick. É o Neo. Matar? Não deu som ainda. Ele tá no veículo. Ah, não, da QTA. Deixa eu ver, Thiago Marinho e João Freitas vai com a viatura pra tentar tirar ele daqui de pertega aqui. Pode embarcar na viatura, o resto volta pra formação lá. João Olha. Freitas e Thiago Marinho podem fazer a ronda pela HQ aqui. O ID dele é 40, tá? Tá de S, mesmo passou por nós agora. A viatura fica fazendo a ronda pela base aí pra evitar o ritmo chegar. Vamos retomar aqui. Nossa, esqueci o que eu ia falar. Sargento Rui, se apresenta e comente sobre o Luiz Felipe. Eu sou o Sargento Rui, sou apresentado ao Ezequiel Júnior do Mosquinho de Fardo. Então, o estagiário Luiz Felipe, eu não tive a oportunidade de fazer petrol com ele, mas deu para perceber que ele não teve nenhuma denúncia no fórum. Que é um bom mic, que obedece às ordens dos superiores. Só isso? Ok. Sim. Steve TKS, sargento. Vamos lá. João Pedro, você tá aí, João Pedro? Capi. Se apresente e comente sobre o Luiz, tá? Capi, João Pedro, se apresentando ao aspirante aqui, ao Júnior dos Mais Companheiros de Farda. Então, o Luiz Felipe, eu pensei, como posso falar, um estagiário muito bom. Vi ele participando aí de alguns treinamentos. Sabe o procedimento, pois ele é staff de servidor, tudo mais. Tem respeito com os superiores e até inferiores. Alguma coisa assim. É um bom mic, só isso que eu tenho que falar. Ok. Então, com a palavra, Luiz Felipe aí, se apresente e leia o juramento. Soldado Luiz Felipe se apresentando para o aspirante Ezequiel Júnior e aos demais companheiros de farda. Vontade. Incorporando-me à 17ª Batalhão da Policial Militar Virtual, é o que representa esta instituição. Os eternos companheiros de farda, Prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei e desistirei. Falarei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunharam, que possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 Batalhão. Depende, quer dizer. Parabéns, Luiz. Que venha outras patentes, que venha outras solenidades, né? Que você leia mais vezes esse juramento em outras solenidades, né? Boa sorte agora nessa nova caminhada, tá?